andressedesmoral.com.br. Olha, caranguejo aí! Alô, meu amigo Eugênio! Alô, meu amigo Santana! Tamo junto! Toma de feiticeiro! Ei, para de se enganar, para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, bota aqui pro seu nego. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. Quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? Olha aí o Viana, turma do Sete Esporte Pé do Brasil. É o Sete Aposta que você ganha e recebe. Tamo junto. Ei, para de se enganar, vamos para de se machucar. Não tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse seu namoro tá ficando feio, vamos deixar logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. Seu nego, a cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, que tu ainda me ama. Shows, quatro. Olha já pra produções aí. Olha o Rio. Olha o Alas Pegatinho, Leandro Capaz. Legal, CDs, o rei das exclusividades. Pronto, CD, Paco já. André CDs, o mural de Henrique Coara.